e também os amarelos, vermelhos e até os brancos. Somos filhos imperfeitos de um perfeito Deus. A música dos brancos é negra. Dumb.